Portal do Arrocha. Cada fase tem seu valor, mas a melhor delas é ficar junto o resto da vida. Vem com o príncipe. Na paquera tudo é lindo, passamos noites sem dormir. É tanto assunto, nenhum deles tem um fim. O amor é um mar de rosas, cada um tá bem no seu lugar. Saudade toma conta da vontade de se ver em qualquer lugar. A gente move céus e terra pra se encontrar. Difícil é aceitar defeitos, dia a dia conviver, ter que olhar no espelho, segurar a onda, por amor a quem divide com você a cama. Eu trocaria amigo em uma noite de balada pra ficar do seu lado todo dia. O que o amor não faz, duas pessoas diferentes e uma vida. Até nas brigas hoje a gente se ama, resolve tudo e depois volta pra cama. Eita. Com o príncipe tudo se resolve. Nada melhor do que uma boa conversa, um cheiro e um beijo. Vem com o príncipe. Difícil é aceitar defeitos, dia a dia conviver, ter que olhar no espelho, segurar a onda, por amor a quem divide com você a cama. Eu trocaria amigo em uma noite de balada pra ficar do seu lado todo dia. O que o amor não faz, duas pessoas